Don't have to question everything you feel. It's in your heart, in your mind, in your soul. Not everything you want is what you need. Look inside. As we rise, we fall, fall to the ground, but get up, on your feet. And if you look around, if you look around, there's always someone there, just look up. Look up to the sky. Don't look back. Take it easy on yourself. Don't have to worry. Can I? of I Dread Earth Spiffington. saideira, álcool ver, mudar toda minha vida, carcomida de mulher. E se há tanto me consagro, até o livro que escrevo me consagro. Aqui estão corpo, asas feridas, perna e alma abertas pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. Poderíamos ser um monge no Nepal, um muçulmano, etc. e tal, tal, tal, tal. Mas não há uma outra hipótese que eu não considere mais. Mas o que eu gostaria mesmo de ser é o bactéria, matéria, matéria, matéria, matéria, matéria, matéria, matéria, matéria, matéria. Da saideira ao curvér, mudar toda a minha vida, carcomida de mulher, de mulher, de mulher. E se há tanto me consagro, até o livro que escrevo me consagro, consagro, consagro. Aqui estamos de corpo, asas feridas, pernas e almas abertas pra você, pra você, pra você. Nós poderíamos ser um monge no Nepal, um muçulmano, etc. e tal. Mas não há uma outra hipótese que eu não considere mais. Mas o que eu gostaria mesmo de ser é o bactéria. Baqui. Thank you. head down as you catch a falling star, blazing down here tonight. Little sister, turn your head round as you feel like going far, feeling the earth. Noronha Raphael Mario Noor. Enjoy, enjoy the music. We'll be right back. Jeden Sonntag von 23 bis 1 Uhr. Für die komplette Playlist klickt n-joy.de. Enjoy Abstray. Enjoy the music. Thank you. this place, we should go underground. Your name, never spoken, only thought about. And other people never say, blaming you because of me. Never seen but always talked about. Bad dreams would dry your tears and watch the world spin. Enjoy the music.